Estou só, outra vez, sem querer, lembrando de você. Não sai do pensamento. Eu te amei e sofri, eu chorei lembrando de você. Não sai do pensamento. Nos meus sonhos eu te vejo. Por favor, não me deixe. Nos meus braços te desejo. Por favor, não me deixe. Estou só, sozinho, sozinho sem você. Morrendo de saudade. Eu tentei te esquecer, mas não deu, não sei o que fazer. Já não aguento mais. Nos meus sonhos eu te vejo. Por favor, não me deixe. Nos meus braços Obrigado, valeu. Valeu.